Carnaval foi um triste caminho. Carnaval foi um triste caminho. Então sua voz emudeceu, a escola não sambou e o morro não desceu. Carnaval foi um triste caminho. Carnaval foi um triste caminho. Carnaval foi triste pra mim. Rasguei a fantasia e chorei, chorei por não poder brincar. Tristeza e dor no carnaval. Carnaval foi triste pra mim. Carnaval foi triste pra mim. Então sua voz emudeceu, a escola não sambou e o morro não desceu. Carnaval foi triste pra mim. Carnaval foi triste pra mim. Carnaval foi triste pra mim. Rasguei a fantasia e chorei, chorei por não poder brincar. Tristeza e dor no carnaval. Carnaval foi triste pra mim. Carnaval foi triste pra mim. Carnaval foi triste pra mim.